Bip, bip, bip, bip, bip, bip. Olá a todos e bem-vindos a mais um Nintendo 3. Aqui é o Mario e ao meu lado esquerdo está o Jamon. O Mario não consegue fazer uma capa de Fire Emblem sem colocar a Camila. Do meu lado direito está o Lucas. Todo cast a gente fala de Fire Emblem. E pra começar nesse, a gente falou do começo agora. Exatamente. E diretamente do Japão está o Jefferson. Eu comprei uma bicicleta e descobri que eu não posso pedalar e ouvir podcast ao mesmo tempo. Por quê? Porque senão é crime, eu pago acho que multa de 500 ienes, alguma coisa assim. Que país maravilhoso é o Japão, né, mano? Vocês estão sabendo dessa moda do Saraha? Sim, sarrada? Sarrada. Não tenho a menor ideia, Mario, que seja isso. Você gosta de sarrada? É, sarrada no ar, isso aí. O Jeff não sabe disso porque agora ele tá no Japão, né, então é outra cultura. Eles não precisam disso, eles já são evoluídos o suficiente, né? Mas pro Jefferson que não conhece, qualquer outro ouvinte que também não conheça, o Saraha é um sistema que surgiu recentemente, um aplicativo, que você cadastra e você tem basicamente um perfil que as pessoas podem mandar mensagens anônimas que só você pode ler. E tá todo mundo entrando nessa onda e eu falei, meu, não vou criar, principalmente porque eu sabia que eu tinha grande chance de receber uma mensagem negativa sem motivo algum. Mas não é pra isso que serve esse aplicativo, né? Pra você xingar os outros sem motivo. Era pra ser o contrário. Mano, pra mim é só bullying virtual. É só pra não, gente é motivação. Você tem que motivar a pessoa sem ela saber quem é você. Não, deveria ser uma crítica construtiva que você deveria fazer pra uma pessoa. Tanto que tem uma mensagem lá. Mande uma crítica construtiva pra pessoa. E eu, sinceramente, eu tava usando o aplicativo assim. Tipo, pessoas que criaram o aplicativo, eu mandei mensagens ou críticas construtivas, né? Anonimamente. E aí eu cheguei no trabalho um dia desse e falei, mano, por que não, né? Vamos ver o que, é que acontece como experimento social. Eu falei, será que eu vou receber uma mensagem zoada? Será que eu vou receber? Eu criei, eu recebi 25 mensagens. As 25, 23 são extremamente estúpidas. Uma era uma mensagem realmente boa, construtiva, uma crítica boa, sim. E uma outra era uma mensagem extremamente rancorosa pra abalar meu psicológico, assim. Não posso falar o que é de tão zoado que foi. Eu sabia que eu tinha grande chance de receber uma mensagem zoada, assim, mas eu já tava pronto pra relevar. Tanto que, assim, eu já tô amortecido por causa da NIPAR e outras coisas, que eu já tô acostumado com comentários negativos, haters, assim, né? Mas a pessoa que mandou, ela pensou com crueldade, assim, em alguma coisa pra mandar e mexer com o meu psicológico, mano. Ô, Mario, deixa eu te perguntar uma coisinha pra você. Você gosta de batata ou você gosta de estudar? Então, você tá incluso nas 23 mensagens, Lucas. Mas você descobriu quem era a pessoa? Pelo jeito que ela escreve, você não... Ela o cara não deixou... é meio analfabeta, né, velho? Então, é. ela não deixou escapar, sei lá, o que ela tava ressentida com você e queria, sei lá... Você não ligou a nenhum fato dessa vida, que quem possa ser essa pessoa? Não, é impossível. É realmente impossível. Pode ser qualquer um. E pela escrita, assim, realmente pode ser qualquer pessoa da internet, porque tava escrito muito mal, sabe? Tinha vários erros de semântica e ortografia, então... Pode ser a internet inteira. Então o Mario aprendeu mais uma vez que a vida não decepciona. É, na verdade eu aprendi a não entrar nessas modinhas da internet. E eu dou uma dica aí pros ouvintes. Não, se você não criou o Saraha, não crie agora, não vai fazer diferença na sua vida, de verdade. Siga a vida, vai no parque, vai no museu, cheire uma flor, cara. Sei lá, só não crie uma conta nesse aplicativo. Hey Pikmin foi lançado no Ocidente semana passada, dia 28 de julho, e como previsto até, a gente aqui falou, as vendas foram meio decepcionantes, né? Não tenho dados da América do Norte, mas falando na Europa, assim, só pra comparar, Hey Pikmin foi lançado no mesmo dia e vendeu muito menos do que Miitopia, o que a gente esperava as vendas ruins, mas não muito pior do que Miitopia, né? Mas essa semana eu joguei eu joguei acho que metade do jogo, acho que uns 5 mundos. E pra minha surpresa foi... tudo que eu pensava do jogo era a falsa impressão de quem não tinha jogado. Eu gostei muito do jogo. Nossa, Jefferson. Caralho, mano. Ele superou isso. É a segunda vez consecutiva aqui no podcast, né? É, Rei Pikmin, ele faz tudo errado, do tipo, ele usa controles estilo Kid Icarus, ele usa as duas telas que poucos jogos de DS e 3DS conseguiram usar de forma, tipo, coerente e divertida, e é um plataforma 2D lento, mas, assim, muito do jogo, eu acho que tá prejudicado pelo hardware do 3DS, né, que eu não tô jogando no New 3DS. Eu acho que se você pegar e começar a jogar, você enxerga as essências de Pikmin. Tanto o modo exploração, que você vai coletando objetos avulsos e até objetos da Nintendo. Você encontra lá o cartucho de Mario Bros. Do Nintendinho. Nesse ponto, pra quem gosta da Nintendo, tem bastante coisa assim pra... E é engraçada a descrição dos objetos. Enfim, eu joguei 5 mundos e daqui a pouco, sei lá, não vejo a hora de terminar o jogo. Eu acho que Rei Pikmin é um bom spin-off. Eu acho que talvez o preço seja um pouco elevado, mas assim, toda aquela coisa, aquele preconceito que a gente vê no jogo, da produtora ruim, tipo, esse é o melhor jogo deles, então eu recomendo. Não significa muita coisa, né? Convenhamos. Não significa muita coisa, mas é muito melhor do que Chibi-Robo, por exemplo. É um bom jogo. A gente tinha jogado a demo e tinha reclamado, né? Na verdade, acho que foi Jomon, quem que tinha reclamado? Eu detestei a demo. Eu achei bem ok. O que você tinha achado da demo, Jefferson? Eu não cheguei a jogar a demo, só fui direto pro jogo. Imagino que as primeiras fases sejam bem simples e bem bosta, né? Tipo, acho que a primeira fase especificamente é tutorial, na verdade, né? É fase escondida atrás de tutorial. Então, quando você vai começando a pegar mais Pikmins e você vê os levels, o ambiente de exploração, você percebe que tem muita variedade. Você fica com a sensação de que cada fase, cada mundo é bem diferente do passado, do anterior. Então, é isso que me surpreendeu bastante. Eu esperava, assim, tipo, pouca criatividade, mas mais do mesmo. Eu tenho uma pergunta. Tem limite de Pikmin na tua party? Porque na demo, eu acho que eu não cheguei a chegar num limite. Então era, tipo, todos os Pikmin que vinham estavam no meu grupo e foda-se. Tem que ter um controle dos Pikmin que tá na sua equipe em níveis mais avançados, ou continua sendo todos que você encontra no mapa andam com você? Não tem um limite. Acho que todos que você encontra vai com você, mas talvez não apareça, assim, tipo, pra não poluir mais a tela por causa da capacidade do 3DS, mas dá pra você ter dois ou três tipos ao mesmo tempo, né? Pelo menos até o mundo 5. Eu queria perguntar também sobre a dificuldade do jogo. Ele tem aquele difficulty spike muito elevado ou ele é gradual mesmo? Eu acho que o jogo é mais pra exploração. Acho que você não vai achar nada muito difícil, até porque se você colocasse dificuldade nesse jogo, ele seria meio que injogável, porque controlar o Olimar com direcional e ficar atirando na tela com a Stylus não é uma coisa muito confortável. Tu deve ser zoado as boss fights, né? Não diria ser zoado, tipo, elas são, sei lá, são é a mesma coisa que Pikmin, são inimigos grandes e diferentes um com o outro. Alguns você tem um pouco mais de dificuldade, outros, tipo, você passa tranquilo, tipo. Eu acho que no final é um jogo mediano aí, né, na brincadeira toda. Não, o Jefferson falou que é bom, você que tá atribuindo mediano. Não, então, mas a gente joga pra média dos caras, mas eu não joguei de fato, então... Eu não joguei, não posso ser coisa da média. Então, a média é ótima, porque só o Jefferson jogou, não sei se tá falando. Queria perguntar pra vocês o que vocês acham do futuro da série Pikmin. Será que eles vão fazer um outro jogo parecido com os três primeiros? Tem o 4 pro Switch. O 4 pro Switch já tá meio que confirmado, né? Então, mas ele vai seguir a tendência dos antigos? Ou você acha que ele vai tentar inovar em algo? Inovar no tamanho, né? No tamanho do jogo? Sei. Eu acho não tem que inovar no tamanho. Os Pikmin são pequenininhos. Não, mas o tamanho é a longitude. É, tipo, a quantidade de tempo. Eu sei, porra. Então foda-se. Desculpa. Na verdade, o Olimar que é pequeno e os Pikmin são grandes no próximo, né? Eles vão inverter. Vai ser o Shadow of the Colossus do Pikmin. Porra, ninguém riu. Eu tive que interromper o Jefferson. Pode botar um grilo aí. Pode botar um efeito de um grilo fazendo barulho. Não, que bosta. Vai, fala, Jefferson. Eu acho que o Jomon falou coisa errada. Eu acho que o Pikmin, entre aspas, é um jogo que não tá ganhando. É um jogo que tá perdendo. Eu acho que eles têm que se reinventar. E uma das possíveis reinvenções é, em vez de você ficar, sei lá, que nem no 1 e o 2 procurando em floresta, você podia procurar em mundos da Nintendo, né? Até porque pegar, sei lá, colecionar objetos, assim, tipo, como se fosse troféu de Smash Bros. Andando, descobrindo por aí. aí é bem divertido. Ô, mas vocês estão querendo colocar Smash Bros. Em tudo, hein? Não é a primeira vez que a gente escuta isso, né? É, então muda a Nintendo em tudo mesmo, eu tô pensando Mario nisso Kart, mesmo. Né? O que mais que a gente falou? Não. Mas Mario Kart é tendência, Mario Kart é natural. E Pikmin 4 vai sair, sei lá, no Switch 2 daqui a uns 15 anos. Switch 2. Caralho, mano. Não vai ser Switch 2. Tinha Nintendo dar bom nome, velho. Vai ser o Switch U. Ah, essa piada vocês riem agora, né, seus malditos. Essa semana no Japão teve Persona 2Q, teve demo de Senran Kagura tocar em peitos e massageá-los. Vamos falar um pouco dele, por favor. Como assim? Você ficou com vontade de jogar, Jomon? Mano, é 1.000 ienes, então talvez até compremos, velho. É no Switch Rumble HD, velho. É o Rumble HD? É, velho. Então você toca nos pentes dela e você sente, assim... Exatamente. Uau. Mas o ponto importante da semana, que foi o que realmente parou o Japão, foi o lançamento de Dragon Quest XI, depois de muito tempo do último jogo da franquia, que foi lá do PS2, o último jogo da franquia que não foi online e em consoles, que foi... Depois o 9 foi no DS. O Dragon Quest XI lançou pro PS4 e pro 3DS em simultâneo. Uma é a versão HD, super lindão, que é o do PS4. E outro tá com os gráficos mais parecidos pros Dragon Quests que lançou o 7 e o 8 pro 3DS. E tem uma versão... E tem um gimmick, assim, né? Que você pode selecionar uma opção de gráficos de... Não sei se é de Super Nintendo ou de Nintendinho. Então você meio que tem dois jogos em um no 3DS. O jogo de 3DS vendeu 1.100.000 cópias. E o do PS4 vende 900 mil e poucas cópias. Deu 2 milhões de... Deu 2 milhões de unidades vendidas. E acho que já virou o top 1 desse ano no Japão. Isso fez também as vendas do 3DS nesse ano no Japão serem 900 mil já. Até agora totalizando 900 mil. E passou o Switch nessa semana, né? Nessa semana... Ah, sim. Porque no Switch não lançou ainda o Dragon Quest. Aham. Nesse ano vendeu 900 mil unidades. No ano passado vendeu 800 mil. Então nesse ano o 3DS já vendeu mais do que o ano passado. O que mostra que o 3DS ainda tem gás se tiver jogo bom. Mano, eu não consigo conceber algum japonês que não tenha 3DS ainda. Não sei como é que ele consegue vender 900 mil unidades, mano. É, lançando nova versão, né? Provavelmente foi isso. É o New 2DS agora. Não, teve a edição de Dragon Quest também, do New 3DS. Ah, isso explica muita coisa. É bonita pra cacete. Imagina quando sai a versão do Switch, hein? Então, a versão do Switch ninguém sabe como vai ser. Se vai ser a versão do PS4 rodando bem merda, igual aos Dragon Quest Heroes, ou se vai ser a versão do 3DS mais bonitinha. Nossa, broxante, né? Acho que não tem como ser a versão do 3DS, viu? Porque não roda, não aguenta? Não. A do 3DS, ele tem uma diferença, né, entre as demais versões. É um pouco mais exclusiva, porque a parte de cima roda 3D e a parte de baixo roda 2D, né? Não, mas você pode mudar uns negócios, tipo, você roda a 2D na de cima, se não me falha. Dá pra... É meio alterante, dá pra alterar bastante isso. Mas quem usa 3D? Não. É, tipo, o jogo ele roda na versão... Ele roda em mundo 3D e você vê um mundo em 2D, entendeu? Ah, entendi. Não 3D, 2D de terceira dimensão do 3DS lá, o especial. Agora faz sentido. O ponto é que ele explora duas telas, né? E no Switch você só consegue fazer isso quando ele estiver no modo TV e o Switch fica desligado ainda, não fica? Sim. Você substitui ele inteiro, basicamente. Ele substitui a tela inteira. Quem não tem necessidade de rodar as duas ao mesmo tempo, né? Mas enfim, acho que não tem nem como atribuir um motivo específico por Dragon Quest ter vendido muito, né? O ponto é, ele é Dragon Quest, quando vende, abre um buraco negro no Japão, todo mundo falta no trabalho e vai comprar. É tipo feriado, né? É, foi sábado, né, a venda, por causa disso. Ah, mas o pessoal já fica na fila, né? Mas vocês gostariam, vocês vão pegar esse Dragon Quest, sabendo que agora é o terceiro Dragon Quest do 3DS? No Switch eu pegaria. Eu nunca joguei Dragon Quest, então provavelmente não. Só se tivesse... Mas é uma boa hora pra começar? Olha só. Então, eu ia falar justamente isso, dependendo de como tá a versão do Switch, né? Assim, quando for lançada, aí eu posso tentar ver como é que é a série. E o Jeff? E esse fenômeno aí do Japão, Jeff? Então, esse fenômeno teve tudo isso de venda, mas o bom é que eles se preparam bem antes de colocar o Dragon Quest à venda, né? Tipo, apesar de ter vendido bastante, ainda tem bastante em estoque. E a minha resposta seria sim, se sair no Switch, eu pegaria. Só que depois de ouvir tanta musiquinha de abertura em qualquer loja de eletrônica, eu não sei, velho. Eu tô começando enjoado aqui da música de abertura, então a resposta é... Ué, muito bom a música de abertura, mano. Deve ser uma felicidade enorme ouvir ela, velho. Tá, merchandising em tudo quanto é lugar, assim, tipo, ele ocupa, sei lá, um terço da prateleira, assim, só com guidebooks, essas coisas assim, tipo, só Dragon Quest. Mas isso é uma loja de eletrônico, não é nem uma loja de games exclusiva, tipo, sei lá, uma GameStop, né? É, loja de eletrônico. É, eu acho meio foda entrar no mercadinho e tá tocando Dragon Quest, né? Não, poderia ser uma loja genérica, por exemplo, uma Fnac. Você, imagina você entrar na Fnac e ao invés de qualquer outra coisa, tipo, um terço da loja tá de Dragon Quest. É meio impressionante isso, cara. Não, calma, um terço da prateleira de jogos, né? Ah, Jefferson, uhum. Você mente. Aí acabou com os sonhos do Mario. Ele já tava vendo as atendentes vestidas de slimes. Na verdade, isso não é uma visão muito legal, não, viu? Sonic Mania vai ser lançado. E, sinceramente, esse é um dos jogos que eu tô na maior expectativa de jogar nesse ano. Eu não sei se eu vou comprar o Switch, etc, mas eu já tenho acompanhado Sonic Mania há algum tempo. O fato é que eu sou bastante fã do Sonic. Foi um dos primeiros jogos que eu joguei. Ele veio com meu Mega Drive, etc. E todo mundo sabe que a história do Sonic na evolução dos videogames não é muito bonita, né? Você vê, você tem vários jogos 3D aí que lançaram pra outros consoles conforme o tempo foi passando, em que a jogabilidade mudou muito e foi piorando. O último, Sonic Boom, teve tantas críticas que a própria SEGA, a página oficial do Sonic, tira sarro. E quando eles anunciaram Sonic Mania, foi com a proposta de trazer de volta aquela sensação de jogar os primeiros jogos de Sonic, ter uma melhoria gráfica, mas ainda usando o estilo clássico, que é o estilo 2D, colocando os personagens que são da mesma origem, o Knuckles, o Sonic e o Tails, da mesma forma como eles foram concebidos lá antigamente, né? E investir nessa nostalgia com fases novas e melhoradas. A gente sabe que tem várias outras franquias que também não se deram tão bem, assim como Sonic, conforme o tempo foi passando, né? Criaram gameplays novos, né? Mudaram um pouco sua mecânica e conforme o tempo foram caindo nas vendas, né? E muita gente prefere jogos antigos a jogos atuais de outras franquias, né? Vocês conseguem pensar em algum jogo, alguma franquia de jogo que vocês gostariam que tivesse uma nova versão, só que utilizando elementos clássicos de jogos antigos? Eu sei uma fácil. Qual? Pokémon. Pokémon ia ser muito legal. Ah, vai cagar, muito... vai cagar. Olha, eu concordo com o Lucas, viu? Por quê? Eu adoraria jogar na versão. Mantém seis gerações iguais, aí a sétima que muda, aí fala, não, volta lá pra primeira de novo. Não, mas não seria a geração nova, ia ser uma versão antiga, assim... A mecânica, você tá falando, né? Tira as mega evoluções... Exato. Tira tudo isso que eles inventaram de novo e deixa um modo clássico, né? Uhum. De batalha. Eu concordo com o Lucas, hein? Eu sou totalmente contra. Eu sabia. Criou, você... deixa agora. Você só é contra pra contrariar a gente, irmão. Não é. Acho que o Jomon tem... Eu já montei um ponto. Pokémon mudou e as melhorias, assim, no meu ponto de vista, é pra, entre aspas, ajudar o usuário. Vocês que gostam do jeito antigo e ficam presos naquilo. Acho que, pra mim, Pokémon tem que evoluir. Você realmente gosta desses Z-Movies, Jefferson? Eu já critiquei os Z-Movies. Eu acho que, pra mim, o problema deles é que deveriam ser... Dá pra dar skip na animação. Mas depois de ver o relógio baratinho aí, ver as pedras, eu fiquei, talvez. Ver meu pulso brilhando. Ah, meu Deus do céu. Aliás, tinha um gacha das pedras. Eu não sei como é que é. Dos tipos de pedras. Lá e era baratinho, era 200 ienes. Pô, vamos fugir um pouco de Pokémon, né? Melhor a gente fugir, porque senão vai virar outro cast inteiro falando de Pokémon, né? A gente vai entrar na mesma discussão de novo, né? Exatamente. E você, Jomon, já que você é tão contra assim, qual jogo você acha que seria boa versão? Eu tava pensando, não é por causa de venda, porque os... Fire Emblem Shin Megami, né? Não, eu achava que tinha que voltar um pouquinho o Final Fantasy, porque eu acho que tá meio que depois do 7, mais ou menos, todos tentam ser o 7 de novo. Menos o 9. É, menos o 9. Por mais que o 9, o personagem principal pra mim ainda é do 7. Mas é por um acaso. E eu concordo com não o Jamal é também. Não é por um acaso. É por um acaso. Zidane. É, o personagem principal do 9. Só que, tipo, todo personagem depois do Cloud, ele tem algum problema meio chato, assim, mais parecido com o Cloud. E eu achava que podia voltar um pouco. Podia, talvez, ali no 9, no 9 e no 12, que foram... O Zidane é o oposto do 9, do Cloud, viu? Ah, ele tem... Mano, depois daquele problema, quando ele descobre que... Quando ele descobre o que ele é, ele fica problemático também. Isso é só no terceiro CD, isso não importa. Mas eu acho que... Final Fantasy deveria voltar um pouco ali. Não sei se em turno, mas só que talvez voltar um pouco, tipo, ficar mais parecido com 6, com 4, com 9. Eu não cheguei a pensar em nenhum jogo, mas como eu já falei aqui, eu gostaria muito de ver novamente Ice Climbers, só que de um jeito moderno, né? Ressuscitar essa série. Ah, mas aí minha... Ice Climbers não deu errado, né? Ice Climbers nunca começou, na verdade. Ice Climbers deu errado, porque quando era criança eu gostava muito. Eu fui jogar depois de velho e falei, nossa, que merda, velho. O que você quer de um jogo de Ice Climbers, cara? Você quer um jogo open world? Não, pode ser o mesmo jogo. O problema é que o que não funcionava em Ice Climbers era a mecânica, né? O pulo não funcionava. Que, sei lá, se você inteiro. Se você colocasse o pulo do Mario, aquele jogo funcionaria. O Jeff, ele perdeu um momento pra falar de Fire Emblem, né? E falar pra tirar o Waifu. Mas aí não vende. É, eu não falo pra tirar porque aí ia extinguir a franquia. Então é melhor deixar quieto. Velho. É só ignorar essas pessoas. E você, Mario? Então, eu fiquei pensando, eu concordei com a maioria que vocês falaram, menos o Jefferson, porque não tenho... muita expectativa com a Climbers, mas... E eu não sei porque eu pensei numa segunda versão de Super Mario World, tipo, Super Mario World 2, sabe? Yoshi Island? É, então, eu pensei nisso também, que é melhor que Super Mario World, só pra... Então, eu discordo. Pra mim tinha que ser um Super Mario World, só que assim, vocês falam, mas já tem New Super Mario Bros, né? Eu não gosto de New Super Mario Bros, eu acho que ele... A mecânica é meio bobinha, as fases são meio bobinhas, etc. Eu queria alguma coisa bem Super Mario World mesmo, sabe? O que o Mario queria era pegar as melhores fases de Mario Maker com versão Super Mario World e fizesse um mapa, só isso. Um mapa mundo, acho que sim. Acho que é exatamente isso que eu quero. Nintendo, por favor. Mãos à obra. E aqui estamos nós, na nossa sessão de interação com o ouvinte. Nesta semana, nós tivemos um comentário do nosso grande amigo Rodney Vinorelana. Então, vou pedir para o Jamon fazer as honras, por favor. Talvez eu erre bastante, porque eu estou meio sonado. Mas vamos lá. Para variar. Olá, amigos. O que aconteceu com o site na semana passada? O que aconteceu, Lara? O servidor caiu. Foi basicamente isso, eu reiniciei e tudo funcionou. Achei o Cast 64 um dos melhores até hoje. Além do que, Pokémon do Mario tem boas ideias, e uma que eu gostaria de acreditar é o fim das Random Battles. Pra mim, já deram no saco. Gostaria algo semelhante às batalhas de Chrono Trigger ou Dragon Quest 9. Aí sim, a exploração no mundo do tamanho de Breath of the Wild seria muito divertida. Mano, ele aceitou suas ideias, você tem que ficar feliz sobre isso. É, agora a gente tá vencendo, né? Então a gente tem opiniões positivas em relação à minha opinião contra a de você e do Jefferson. E falando de jogos mobile, como Fire Emblem Heroes e o próprio Pokémon GO ainda não conseguiram me chamar muita atenção. Sinto que não são games de verdade, nos quais possa dedicar horas da minha vida. Talvez a razão seja a falta de joysticks e botões pra apertar. Ô louco, atingi o ponto fraco aí do Jeff e do Jamon, mano. Isso é preconceito, velho. É saber jogar na hora certa. Eu acho que gente que fala que não joga, sei lá, jogo mobile é aquela coisa, né? Tipo, o cara não entende que não é pra fazer, sei lá, a mesma coisa. São coisas não diferentes. Não é pra substituir seu videogame, né? Nunca vai substituir seu videogame. Eu tenho essa opinião dele, é que não é pra substituir mesmo e eu não gosto, é isso. Mas quem joga, joga. Você mantém nas horas livres, entendeu? Isso, mas eu acho que depende do jogo que você tá jogando, porque tem jogo que foi feito pra ser jogado mobile e tem jogo que não foi feito. E um deles é o Sonic 1. Eu baixei, eu não consigo jogar no mobile, é muito difícil, porque os controles você perde o tempo todo. Não, sim, é jogo e jogo. Normalmente é um jogo baseado pro mobile, tipo Fire Emblem Heroes, você não precisa de mais de uma mão. Super Mario Run, você não precisa de mais de uma mão. Exatamente. E não é algo tão dinâmico, você seleciona, você pode parar a qualquer momento, né? Só os toques que você não precisa manter uma constância ali, né, na tela. Sim, exatamente. É de jogo pra jogo. É, e pra terminar, queria ler esse comentário que no fim de semana passado vi uma oferta de Devil May Cry 2, do PlayStation 2. Como não tinha jogado e como gostei do Devil May Cry 1, achei um ótimo negócio. Feita a compra, me arrependi até a alma. O jogo ruim da porra. Tentei devolvê-lo, porém não deu. Vocês já se arrependeram de ter comprado algum game? Ó, e Devil May Cry 2 é, né, tipo, é conhecido como seu pior Devil May Cry, então... É uma bosta. Um negócio. E se eu me arrepend... vocês já se arrependeram? Fala eu me arrependi aí enquanto já. Tô pensando. Me arrependi de comprar o Fire Emblem de 3DS, hein? Aquele lá que eles viram o dragão. Qual é o nome? Nossa, cara, você tá botando um fogo numa linha aí. Não, mas eu não gostei mesmo. Eu comprei achando que ia curtir, eu me fudi, eu não gostei. Qual deles? É o que eles viram o dragão, eu até esqueci o nome. Ah, o Birthright ou Conquest? É o feito. Conquest. Pô, primeiro Conquest que eu botei... é bom, é melhor então, ainda. Mano, todo mundo fica falando Brother, sei lá o que lá... E eu apanhei pra caralho no jogo, mano. Sabe qual é a dica? Get good. É o que você tem que fazer, você tem que ficar bom. Não tem outra dica. E, ou senão você joga o Birthright, que é pra criança. Aí talvez seja mais o seu negócio. Ah, talvez, porque eu nunca joguei antes, nunca tinha jogado antes, sério, né? Jogo que eu me arrependi foi ter dado mais uma chance pra Ocarina of Time. Eu comprei no 3DS e, sei lá, joguei 3 horas e depois vendi. Caralho, mano, os caras tá savage aqui, hein, velho. Hoje vocês estão pra poucos amigos mesmo, né? Não, mas o dele foi mais savage que o meu, mano. Não sei, você tá com 2 fãs de Fire Emblem aqui, Lucas. E aí você tá com, acho que, 99% dos ouvintes que gostam só do Karina, provavelmente. Não, não é, mano. Os nossos ouvintes são especiais. Vai, fala aí, irmão, vai. Eu não sei, mano. Eu tô olhando pra minha lista de jogos, não sei. Comprei Bleach original do Wii. Então, talvez seja um arrependimento. Mas eu gosto da capa. Nossa, que merda. O mangá é uma merda e eu consegui comprar o jogo do negócio ainda porque eu gostava. Ah, não, já sei. Eu sei o do Mario. O Sega Superstar Tênis do Wii. Esse jogo é uma merda. O do Wii é ruim mesmo, mas o do DS é legal. Então, é que o que fode no do Wii é o controle de movimento. Eu tava esperando o Mario Power Tênis, veio aquela coisa do controle de movimento obrigatório, é horrível. Então talvez o DS seja bom mesmo. Mas o Mario Power Tênis de Wii é merda também, é controle de movimento. Não, mas o do GameCube não é. O que eu tô com a varanda com o GameCube. Eu sei o seu jogo, Mario. Qual? É o Pokken do Wii U. Não. Assim, eu não acho pior. Eu só não gosto de multiplayer, né? Eu só não joguei porque eu tô sem tempo mesmo. Acho que só tem um que eu não me arrependi muito, assim, mas eu fiquei mais ou menos assim. Eu falei, ah, mano, esperava mais. Que é o Wii Fit. Eu comprei com outros propósitos. Eu falei, vou emagrecer e no final acabei entrando na academia mesmo. É, e para você que ouviu até agora, se é a primeira vez que você está ouvindo, não deixe de assinar o nosso feed. Nós lançamos um novo episódio toda segunda-feira à meia-noite. E aproveite para curtir também nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Twitter. Não deixe de compartilhar esse episódio com um amiguinho seu fã da Nintendo. E também não deixe de nos avaliar no iTunes, isso vai ajudar muito o nosso trabalho. É isso e até o próximo episódio.